penso de volta ao mesmo endereço. Volto invicto, convicto de que tudo na vida tem um preço. Novo começo, adicto, não precisei quebrar a cara. Dando a cara, tá me tapando com gesso. Implícito aqui padeço. Por dia até o último degrau eu desço. Ilícito apenas mais um título dos quais eu não mereço. Me ofereço pra entender tudo aquilo que ainda não conheço. Em teu subconsciente cresço. Tão autocrítico, longe de ser político, longe de ter aval ou ter apreço. Verídico, a fé não é apenas juramento ou adereço. De sobra na minha mala pra viver um minuto de paz. Eu vivi 100 anos de raiva, mas mantenho a calma. Eu sou tão simples como antes, mas pode ficar tranquilo. Eu não desejo seu sangue, não quero revanche, pois isso é suicídio lento. Prefiro ficar na minha, aprimorando os meus conhecimentos. Pois sempre conto com a experiência daquele que veio de longe, na terra onde tudo acontece ao contrário da onde o ódio consome. Eu tô com fome, mas não desejo carne humana. Meu alimento agora é outro, não é arma, não é grana. Eu volto do abismo, aonde você não aguenta um dia. No calor insuportável, onde é constante a agonia. Às vezes sinto que estou andando em círculos. Preciso de ajuda, a luta foge do recinto. Não confio no instinto que agora sempre me traz. Que muitas vezes na vida, na corrida, me deixou pra trás. Eu de volta ao mesmo endereço virtual. Não me estremeço, coragem vem de berço. Um terço dela é natural, mal apareço. Já antecipa a falta de tropeço do começo até o final. Velocidade, precisão no arremesso. Feito a cama, adormeço. Reapareço com critério, bombando no estéreo. Papo sério, defendo o império. Underground, bombando no estéreo. No segundo round, sem mistério, apareço. De volta ao mundo, conta um canibal. É duro de assumir, mas reconheço. Por ti até o último degrau eu desço. Até a porta do inferno tem umbral. No supercílio cortado pelos vários cruzados amargos que levam do acaso. Ilusão, um ano e meio na porra da minha vida. Não vou entrar em detalhes, mas essa porra me deixou em ruínas. Mas estou reconstruindo cada milímetro, buscando cada centímetro que perdi nesse caminho. Não posso voltar atrás e nem apagar essa ilusão. Mas agora é diferente, pois eu sei aonde é meu chão. E sei o meu limite, eu volto, não importa. Bato com a cara na porta nesse caminho sem volta e sem revolta. Não posso ficar puto por causa de um erro. Eu tenho pela frente infinitos recomeços. Pra mostrar quem eu sou, eu vou ter chance de sobra. Vou começar da minha ruína e vou fazer uma grande obra. O caminho é estreito, cheio de curvas perigosas. Abismo por toda parte, obstáculos a toda volta. Não morreço, de volta ao mesmo endereço virtual. Não me estremeço, coragem vem de berço. Um terço dela é natural, mal apareço. Já antecipo a falta de tropeços, do começo até o final. Yo, GNC Antraz 2011, Antraz Beats.